O que reúne a galera aqui? Qual a motivação para reunir a galera aqui? Bom, a motivação é assim, porque vai ter a batalha de MC, né? Mas como a gente está até trocando ideia hoje, não é tanto uma batalha, porque a batalha é assim, é um desmerecendo o outro, não é batalha, né? É todo mundo é parceiro, e a ideia mesmo é a evolução. Evolução do MC, evolução do rap, a gente está tentando proliferar a nossa cultura através disso, tá ligado? É a cultura do improviso, porque assim, é criatividade a todo momento, entendeu? É uma, você força a sua criatividade quando o cara te zoa, mas depois todo mundo é amigo, então esse é o intuito daqui. É a evolução de cada MC, eu mesmo falo pra minha evolução. Não sei os outros mano, mas é isso aí, gente, por esse motivo. Isso é o principal, né? Um dos principais motivos. É o principal motivo, mano. Beleza. Assim, o objetivo pessoal seu de estar aqui hoje, o que você busca aqui, qual que é a sua intenção de estar aqui? Bom, primeiramente, que aqui só tem amigo, né, mano? Desde a primeira vez que eu colhei aí, na primeira batalha eu mandei mal pra caramba, e desde o TCK, vocês lá, todo mundo falou, não, isso mesmo, cola semana que vem, presente, então já dá pra ver se os moleques têm uma sinceridade mesmo e tal. E o meu intuito pessoal, eu sou MC, né? Eu escrevo, eu faço um freestyle, e como eu falei, evolução. Quem, mano, que rima tá ligado que a cada batalha você evolui mais, esse é o meu intuito, evolução da minha rima e também pra fortalecer a cultura, né, mano? Porque se toda pedala tivesse um movimento igual esse, igual o Tato Canedó com o Mano Cola, toda pedala tivesse um movimento igual esse, vai estar cada vez mais forte, tá ligado? Entendi. Qual a característica assim da galera? Porque a gente percebe que tem uma identidade aqui do pessoal, né? Até no estilo e tal, na maneira de viver. Qual que é a característica assim mais geral da rapaziada aqui? Ah, mano, não tem muita essa tipo de estereotipado, tá ligado? Tipo, tem o MC, o TVS que você falou, ele faz facu, né? Brancão, ele é gordão, e ninguém fala isso, é branco, você é verde, não sei o quê. Ninguém não tem essa, tá ligado? Tem um mano que faz uma facu, tem um mano que não faz nada, que é vileiro, que a gente chama, tem um mano que fica só bom, mas ele também dá um trampo, tem um mano que tem uma fina, tem vários. Olha que eu tenho mina que cola também, tá ligado? Tem um cara que cola só pra curtir a brisa, que fica vendo as batalhas dando risada, então é essa. Eu acho que assim, é mais a diversidade da cultura, tá ligado? O nosso Brasil é isso aí, né, mano? É preto, branco, japonês, alemão. Isso aqui você pode ver aí. Ninguém vai te zoar porque você tá com uma roupa de que alto, né? Fala bola, ou não sei o que, ninguém vai zoar por causa disso, não. O que conta aqui é a ideia, da cabeça, o procedimento. Vai pensar no cara tá aqui, né? É isso é que conta, é proceder, tá ligado? E por que aqui na. Perto do metrô Santa Cruz, aqui, nesse espaço mais aberto aqui. Ah, porque, mano, os caras, tipo, tem uma ideologia que saiu o Skol, o Africa Creed Skrill, né, e o Marcelo do Gu, eles tiveram uma ideologia há 5 anos atrás, se não me engano, acho que faz até 6, né, mano? 5 anos, né? Que eles tiveram a ideia de criar, por quê? Porque antes só tinha batalha de MC e balada, lugar fechado, nem todo mundo tem a condição de, às vezes, nem dar desconto, nem dia da passagem pra falar, né, moleque? Então, assim, aí falou, já que o bagulho é rua, então vamos levar o bagulho pra rua, tá ligado? Aí que foi a ponte que o bagulho ficou da hora, até porque antigamente no começo era na São Bento, que os caras faziam freestyle, né, mano? Mano Brau, Rap Hood, esses caras que comeram os pioneiros do bagulho aí. Era na São Bento, a gente quis pegar a Santa Frisa aqui, porque pra fazer negócio pra rua mesmo, cultura de rua. Beleza. Tem alguma diferença, assim, entre os vários estilos de rap, ou alguma rivalidade entre os estilos de rap e até o hip hop? Então, eu acho assim que quem não junta espalha, né? A Bíblia fala isso aí, né? Quem não junta espalha. Eu acho que a gente tem que se unir, né, mano? Se unir, porque se a gente se dividir, a gente fortalece quem? O inimigo. E a gente se enfraquece, tá ligado? E se tem um inimigo nesse caso, a gente tem que se unir no meio do bagulho. Tem o estilo de rap igual tem no rock, né? Tem um rock que é o rock mais metaleiro, isso que é assim, é a única coisa, né? Tem o cara que manda uma rima mais dance, tá? Isso é uma métrica. Tem o cara que manda uma métrica mais de boa, mais tranquilona, outro cara que manda uma levada mais rapidona e tal. Essa que é a diferença. Agora, do estilo de rap que o cara fala assim, eu falo sobre isso, falo sobre aquilo. Então, já que você fala sobre isso, então você não pode falar com nós. Tipo, tá ligado? Eu mesmo, pessoalmente, não apoio isso daí. Porque eu acho que é cada um na sua cultura, cada um na sua levada. Se você não curte o que o cara faz, então respeita, tá ligado? Outra pegada, né? Aí faz a respeito da diversidade. Exatamente. Você não tem que colar aqui porque você curte rap. Eu nem colo aqui muitas vezes. Eu colo porque eu sou de muito longe, entendeu? Só que, tipo, toda vez que eu colei aqui, tinha cara que curtia um rap, às vezes tinha uma mina no estilo de roupeira. Então, tipo, você vê realmente cultura, raiz, entendeu? Valeu, rapaziada. Quer fazer uma palhinha aí? Tem como fazer uma? Deixa eu parar aqui. Rapidão. Vai chegar. Aí, representar no Latino se espalhe pra vocês. Vou fazer o Enem pra ver se também consigo fazer uma facu também, né? Não, moleque, isso mesmo, né? Já escolhi minha facu, quero fazer PP na FMU. Quero fazer PP, que é publicidade e propaganda. E aqui a gente chega sem propaganda, sem marketing, porque aqui é verdadeiro rap, né? Não, é isso mesmo, mostrando os meus trapos. Não importa se você é preto, se é branco. O importante é que todo mundo aqui é verdadeiro, pistoleiro, pagando de maloqueiro, porque é isso mesmo que a gente é. E a gente prolifera, sem ninguém, botando aqui a nossa postura, demontando também a nossa cultura. É isso mesmo, aqui eu fico ali na hora sem ensaio, e também respondendo a pergunta pros mano que tá fazendo trabalho. E é isso mesmo, colocando aqui, a gente rima, pode crer, tipo de imagem, e o rap bom a gente sempre chega e faz, e a gente chega e faz. É isso mesmo, né, meu moleque, tipo um drone em 10, e aqui eu trabalho, espero que vocês ganhem 10. Aqui tem a Valete, que é convidada pra essa aqui, tem a da Arena, que é a da Mona Lisa, tem Mogi, tem várias, tem a Batalha do Beco, tem várias batalhas.